aí, vamos lá. Vamos lá, você está acompanhando aqui a Sérvulo, Márcio e Daniel tentando fazer palavras cruzadas. Tocantins, sigla. A sigla de Tocantins. Sigla de Tocantins. Com duas letras? Duas letras. T-O. É? É? Azedei? Pronto. Ele vai sair daqui hoje. Errar em inglês. Errar. Palavra errar em inglês. Strong. Wrong. Wrong. Com W. Quantas letras? Cinco? Wrong. Cinco? Não. Três. Três? Errar. Wrong é errado. Nossa. Agora me quebrou. Errar em inglês com três letras? Que é errar. Não é errado. Não, eu tinha falado strong. Foi, strong não tem nada a ver. Errei. Strong é pouco, força, poder. Isso é. Uma coisa assim. Eu queria errar, tá ligado? Para dar tem aí. Isso que a gente já disse, bota aí. Não, pera aí, não, pô. Não tem nenhuma resposta. Aço. Aço. Vai lá, o outro, qual foi? Tocantinho. Vai pra outro, vai pra outro. Tronco de madeira, acho que é raiz, né? Tronco de madeira. Não, tronco é calma, madeira. C-A-U. É quatro letras. Pau. Tronco de madeira é um tronco. É pau. Com quantas letras? Quatro. Tronco de madeira. Vamos pedir ajuda aos caras. Perversão sexual. Quantas letras? Você tem que dizer a letra, mano. Quatro. Eu esqueci. Perversão sexual com quatro letras. Tá vendo? Eu não gosto. A gente vai ficar. Vai parar tudo, vai começar a fazer isso aí. Perversão sexual. Vamos fazer. Perversão sexual com quatro letras, bicho. Maníaco. Não, perversão sexual com quatro letras. É um substantivo. Perversão sexual. Com quatro letras. É em inglês também, não? Não sei. Com quatro letras. Vai pra outro, vai pra outro. Às vezes o cara pega um. Documentos como o RG e o CPF. Tem um bocado de letra. 2, 4, 6, 8, 10. Carteira de trabalho. Carteira. Reservista. Documento como é certidão. Título eleitoral. Título eleitoral. Dá certo. Dá certo? Dá até embaixo, porque é até embaixo que eu lembro. E ele já mete a candelada, velho. É, aí errou. Tá errado. Songs wrong. wrong. Eita, já errou, já borrou. Eleitoral com L, né? U não, no final, mano. Sistema político. Com seis. Democracia. Não, com seis. Sistema político. Eu estou estudando sobre. Sistema político com seis? Eu estou dando aula sobre, tá ligado? Sistema político, democracia. Seis letras? Social. Não. Sistema político. Não. Com seis letras. Sistema político. Seis letras. Nazista. Nazismo? Não é. Com seis letras já tem um L. A antepenúltima é o L. É um L? É a quarta letra aqui. É. Que é de eleitoral. Mas só se a gente errou o L. Sistema político. É melhor ir para outro. Eu vou logo para outro, cara. Não aguento não. Vou para outro, de repente ajuda na. Aqui tem dois cantores da MPB, mas o cara sabe, tem que ter alguma coisa. Adversária do Brasil na Copa do Mundo de futebol em 94. Itália? É, eu penso que Itália, mas aqui. Vê o número. São um. Olhada. Quantos? São 15. Rolando. Na Copa de 94. Eu acho que é seleção da Itália, alguma coisa. Não. Eu acho que é o nome. Não, acho que porque é seleção, porque são times. Internacionais, eu acho. Não, acho que vai ser o nome da. Camarões. 15, pô. 15 letras. Can. E aqui tem um A de Itália, né? Seja, acho que é seleção da Itália. Camarões. É, não sei o que, camaronense, não. Seleção. República Tcheca. Da... Pegou a República Tcheca, não? Tchecoslováquia? Eu acho que dá aqui, seleção da Itália. Porque a pergunta. Como é o. A... Adversário do Brasil na Copa do Mundo. Do futebol, eu não acho que seria qualquer time, não. Também não foi a Itália, né? Foi a seleção de futebol. Seleção da Itália. Dá então. Certinho? Dá. Vou tentar outra aqui. Foi o grande adversário, né? Na final, né? Seleção da o Itália. O grande adversário. Acho seleção foi a italiana. Ela tava também? A grande adversário, eu acho que foi a Holanda. Foi a Holanda, branco. Branco. Bebeto. Romário. A Holanda, ele ganhou. Porque é final, entendeu? Aí tem aquela emoção mesmo e tal. Não acho não. Mas o jogo mesmo, assim, foi mais... Foi contra a Holanda. Né? A Holanda, ele ganhou, parece que foi 3-2. 3-2. Mas mal, menino. Foi gol de grande. 3-2. Não foi assim ou assim, aquele chute de Mário, sabe? Foi uma menina que a bola no que o Leonardo deu uma cotovelada, foi ó. Foi na arrepiada. Ali foi Estados Unidos. Foi contra os Estados Unidos que deu cotovelada? Não, cotovelada foi contra os Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Leonardo vai acabar com o cotovelado, rapaz. Eu, oxigênio, só uma letra. De campo lá e... Oxigênio é O, né? Toma uma letra? Sim. É, rápido, ligeiro. Quatro letras. Rápido, ligeiro. Fast. Rápido, ligeiro, quatro letras. Quatro letras. Fast, não? Não, cara, não é inglês. Quando é inglês tem um parênteses. Ó, medida náutica de velocidade. Nó, né? Não sei quantos nós. Náutica. De velocidade? É. Náutica de velocidade. Nó. É nó. No caso aqui, tá singular. Né? É, rápido, ligeiro, com quatro letras. Logo. Logo. Rápido, ligeiro. Logo. É, vê esse aqui. Logo. Apertado, comprimido. É esse aqui, ó. É esse aqui. Ah, sim. Elíptico. Elíptico. Como é que é elíptico? Elíptico? É de elipse, né? De elipse redonda. Tem alguma coisa sinônima. E logo, ligeiro. Metal usado em joias. Duas letras, símbolo. Duas letras? É, ouro, né? Ouro. Então é... Ouro, bronze. Eu sou... Mas o símbolo. Prata. O ouro é. Tu tá falando uma coisa, eu tô olhando pra outra aqui. Metal usado em joias. Uma é o ouro. Periódica. Duas. É, símbolo. Tem ouro. É a U, é o ouro. Isso é a mesma ideia. É a U, parece. Passei me arrastando aqui. Eu gravei a tabela toda. Eu tinha essa é duro, não lembro. Serve pra que isso? Pra quem é bom. Você precisa, Pra essa você precisa, você ver a tabela pra mim. Pra nessa hora, você lembrar. Nada pra ser muita coisa. Mas tá mudando, né, o sistema de ensino. Um dia vai chegar isso aí. Você só precisa ficar decorando essas coisas se você quiser ser... Felipe da Savana. Felipe. Tá mudando, né? Felipe. Como? Felipe. Da Savana. É, acho que... Felipe. É felino. Lídeos. Pantera. Não são cinco letras. Savana. Cortado com fardo. Não. Cinco, nem onça dá. Bom, agora não tô mais contando, não. Tô contando assim, tudo foi. Mas é certo. Que pareça com felino. Que eu nunca nem tinha ouvido falar. Transformou-se em gelo. Sólido, não? Dois, quatro, seis, oito letras. Todo mundo. Transformou-se em gelo. Ah, com a água tá congelado. Congelou. É, transformou-se em gelo, né? Algo... Congelou. Congelou. Não dá certo aqui, eu acho que é isso. É a interpretação também, né, cara? Interpretar. Congelou, né? Agora vamos ver se. Esse aí, pra cortado com faca aqui, ó. E esse aqui, são seis. Cortado com faca. O ruim é que. Cortado com faca. cortado. Serrado. Três horas depois o cara vai olhar a resposta e não tem nada a ver. Tá, cara. E apertado e comprimido, ó. Então, faz medo. 3, 6, 9, 12. Apertado, ó, 1051 em Roma. Em Roma, eu jogaria no lado. Jogaria no romano? É, M. Eu não tô gostando desse negócio olhando pra mim. Né? Sim. M é. 51, né? Deve ser assim. O que é isso? 1051. Esse é M, 51. Ah, em algarismo? É, o L é 50. E o M é? E o M e o L é 50. É 10x. Não, é 100x. Tá, acabei, chega. 10c, né? Se for só assim, eu acho que esse x. Cada número. O cara. Algarismo ou não? Esse aí, Iron. Seria, esse aí seria português. Mas esse aqui é fácil. Iron. Interrogação. Banda de heavy metal. Iron Maiden. Maiden. Opa. Maiden, né? Tem um I no meio? Maiden. Maiden. Agora é um. N. N. N. N. N. N. Menino, mais menino, menino. Não dá até agora. É um I. Vamos espantar. Sabe, agora. Terrestre. Feminino. Terrestre. Terra. São 3, 6, 7. Terrestre. Feminino. Terrestre, feminino. Mulher. Peso. Terrestre. Terrestre, feminino. Marca comum na roupa de mendigos. Buraco. Não tem isso. Marca comum na roupa de mendigos. Marca? Marca comum. Ah, é. Sujeira, lama, sei lá. É, não tem assim, na roupa de mendigos. É, fiapo, né? Eu não sei, ele pode enganar o cara. Eita, tá sem querer olhar isso aqui. Eu vou ver que tá tudo errado. Terra. Já vi errado aí. Terra. Dobra, dobra, dobra isso. Isso aqui não é a. Eu acho que é terreno aqui, bicho. Eu é e esse A não é aqui, não. Então. Mano, eu já vi que isso tá errado. É. Isso, aqui, errado. Isso aqui é rasgo. Rasgo. Esse cérebro tá errado. É. E aqui é terreno também, esse A não tá aqui. Terrena? É. Então aqui é, é isso. Termina com eles. Com eles. Documento, né? Certidão, documento. Né? Documento termina com reis. Documento como RG ou CPF. Com ex, né? Porque a gente não sabe nem se o R agora tá aí também. Não, mas o RG. Não, não tá. O RG. O RG. RG como é? RG como é o registro geral. Geral? Então, o RG, ele é o registro, né? Identidade. Identidade. RG é identidade. É outro documento. Passaporte, não é isso, não, né? Documento. É um documento. Carteira de motorista. Terminar com eles. Eu posso ver só isso, né? Pra gente piorar a grande situação. Aguenta não, ó. Identificadores. Não existe isso. Mas deu certo, ele. É, identificadores. É um negócio. É o nome, é identificadores? Onde é que a gente ia... como é que está o anunciado aí? Documento com CPF e RG. Identificadores. Ah, é. Onde é que eu ia dizer que isso é identificadores? Cadê? Nunca vi essa foto aqui. Tronco de madeira. Rolo. Rolo. Agora tenta ver esse aqui já aqui, tá? Rolo mesmo, rolo. Tronco de madeira. Tem um óleo ali, ó. Só um tronco, né? Tora, tora. Tora. Tora. É, tora. Mais fácil. É tora. É tora, é tora. Rolo. Então, então perversão sexual. Onde é perversão sexual? É quatro letras, já tem o R e o A. É, tara, tara, tara, tara. Pensei em falar tara, mas vocês iam achar tão vulgar. Tarado, né? Tarado, né? Tara. O que é isso aí? Poxa, não vai agora. Errar em inglês. Errar em inglês. É. Aí tá como? É R. Máquina para fiar. Não, peraí, peraí, como é? R. E-R. Errar em inglês? É, mas não é, pelo menos não pronuncia assim. Cadê? Onde é que tá isso? Aqui tá sempre. Já deu certo. R-R. Ó. Nossa. Mas essa mesmo. Essa. Máquina para fiar. É. Só falta uma, são quatro. Tem T-A. T-A. T-A. Acho que é. Máquina, tá dizendo, né? Acho que é isso mesmo. É, T-A. T-A. Porque aí fica certo com o que tá vindo aqui de cima. Ente, né? Uma coisa mesmo que ente. Que é tipo de voo da Esquadrilha da Fumaça. Rasante. Rasante. Tipo de voo da Esquadrilha da Fumaça. Rasante. Ó, não falei que era o AU? AU é o ouro. Sistema político reino. Não. Não, é... Rei... Regido, não, regime, não. Regime. Né? Fazer regime de regime político. Né? Aí veja, ele coloca sistema político. Aí você pensa, monarquia. Isso, você pensa que você tem que dizer mas, um sistema político. Mas isso não é um sistema político. É, não, sim, democracia não é. É um sistema político. Aí ele está dizendo aqui que aqui é o sinônimo de sistema. Que regime é o sinônimo de sistema político. Ele deveria regime colocar político, sistema político. Ele deveria colocar sistema não, por político, exemplo, regime, o regime da ditadura era um sistema, não é um sistema político ditadura. É? É. Regime ou. Ditadura é um sistema. Sistema de. Você falar de um sistema político e de um regime político, você está falando da mesma coisa, cara. O que é. Regime a nação é regida. Por qual sistema? Porque, por qual mesmo, se for tratar no aspecto assim, existem sistemas políticos, que são as questões ideológicas, e o regime político é o que está sendo adotado no momento ali, aquele regime que está sendo usado, então o cara agora passou a ser uma ditadura ali, blá blá blá. Que ele é o regime. Aí ele também não pode pedir a gente sistema político, para a gente adivinhar que seja regime. O regime é muito comum entre as mulheres, né? Bom, cara. Aqui, né? Adversário do Brasil. Tá fazendo palavra cruzada. Adversário do Brasil na Copa do Mundo. Tô parado, isso. Itália. Tá acabando. Tá vendo que na Itália? Tá acabando. Mas pode ser italiana, né? É, seleção italiana. Nenhuma encaixa aqui. Vê o quê? Ele não ia falar. Isso não é seleção italiana? Não, não vou olhar, não. Vai, manda aí, então. Será que eu isso aqui? Não é, bota aí. Deixa eu ver se cabe. Meu Deus do céu. É isso que eu tô dizendo, criatura. Cabe, caramba. Seleção italiana. Bota o seguinte, pra gente saber ali que é. Tá ali. Falha de Santo. Do Canadá, né? Falha de Santo? Perdão, filha de Santo. Filha de Santo? Mãe. Não. Filha de santo. Mãe? Cadê? Três letras, ele tem a no meio. Aí, mãe? Mãe de santo, pai. Mas é filha de santo. Sim, mãe de santo. É o contrário, ele não pediu regime e era. Pode o tamanho aí, pode o tamanho que eu sei, isso aí eu naveguei. Nesse mais eu naveguei. Veículo de aluguel. Veículo de aluguel. Com. Van. Van. É, rival do PC, PC, PC, sim. Roberto Carlos. É isso. PC, como é que fala direito o que tem? É porque não dá pra explicar, cara. Rival do PC. Rival dos. É o partido, né? PC. PC, né? tem que saber. Mas Red. PC não é aquele... De... Não, isso é PC de computador, bota Mac. Pode mudar. Ah, é, Mac. M-A. Rival dos PC e dos computadores. De... Ai, ai, ai. É então, nossa vez aqui, aí. Que perdeu o vício. Vício? Vício. Vício. V-I, cedilha, ó. Cidia. É Mac, né? Cid. Essa palavra é difícil. O vício, não é aquele. É. Aquela coisinha da do eliguento, o vício. Da jaca. É. Vamos pra outra, Ah, tá complicado. Deve ser um sinônimo bem. Multidão. Aqui, né? Multidão popular. Três letras. Multidão? É. Popular? É, do popular, né? Multidão. Do popular. Multidão? É, povo, não. É. Três letras. Três letras? Multidão, velho. Três, velho. Todas vieram um monte de palavras, mas todas com quatro. Multidão. Multidão é. Galera, não. Povo. Povo é multidão. Multidão com três letras? Esse eu quero saber, viu? Ofende. Reca. Porque é no popular, né? Reca. Muvuca. Ralé. Relativo. Moi. Às... Moi. Moi. Não, moi de gente. Moi é um termo muito. Moi. Muito daqui, né? Pode ser, cara. Moi. Porque é no popular. Popular. No popular, acabou. Né? Rapaz, tem um moi de gente ali. É. E isso foi feito aqui, né? É, moi. Aqui, em Recife, deve ser, cara. Moi. Deixa eu de stand-by, então. Eu quero botar. Deixa eu mover. Só aqui, invisivelmente, aqui, né? Quer ver como tá, eu acho. Não, invisivelmente, aqui, que ver o M, o O. Como é? Fala aí, como é? Não, tô só tentando. Ah, sim, aqui sim, vai ficar com dois olhos já, né? Então, é o quê? O que é que elíptico. Tá... O, Ló. Qual a palavra aqui dessa elíptico. Ofende e molesta aqui. Ofende e molesta. São quatro letras, tem a segunda. Ofende. Molesta. Mal é. Esse é um é. É um é. Aqui, ó. Mau hábito brasileiro quanto à saúde. Ah, tem muitas coisas, né? Quanto à saúde. Como é que se chama? Tem um nomezinho. Distúrbio alimentar. Mau hábito. Então, tipo assim, uma coisa. Relapso, tá vendo? Alguma coisa, alguma palavra assim. Mau hábito. Tem muito mau hábito em relação à saúde, né, bicho? O problema é esse. Você tem que caminhar nos outros aí. Aranha que não tece. Nossa. Aranha que não tece. Filme de. Sinal nasalador. Três letras. Três? Sinal tio. Nasalador. Tio. Tio. Que é o... Ão. É? Ão. Nasal. Você pode falar é pau, pau, sai pão. Vai lá, tio. Desculpa aí. Tio. Mas é tio. Não entendi isso, não. Tio. T-I-L. Tio. É assim. Exato, rigoroso. Exato, dedo, sim. Tô contando aqui. Exato, cara. Rigoroso. Bom, rigoroso é rigoroso. Ao pé da letra, né? Exato, rigoroso. É, exato. Rigoroso, aquele cara. Neopuritano. Relativo às maçãs do roxo. Cinco letras. Cinco letras. Relativo às maçãs do rosto. Cinco letras com L no meio. Maçã do rosto. Ah, não. Bochecha falando. Maçãs do rosto. Esse aqui. Tem algo relativo ao rosto, não. Beleza. Ó, eu acho que esse aqui não é ruim. Certo? Porque aqui é um I. de Tim Maia, dos dois cantores, que vai emendar aqui com o que vem de cima. Eu acho que é Tim Maia. É. Então, aqui é... Tim. Então é Bacuí. Ian... Por que não tem essa Ian San e... E Barará. Aí, indo pra lá, é o quê? É o Zato Rigoroso. Literal. Aí. Deve ser. Bota. É, exato. Literalmente. Literal. Aí foi a minha ajuda. Indivíduo da África Oriental. África. Somália. Eita, não consigo seis letras, né? Seis. Somália. Somaliano. Indivíduo da África Oriental. África Oriental. África. Somala. Foi um negócio assim, né? Coordena aeroportos. Três letras, começa com B. Coordena aeroportos. Dal, Dio, Dol, Du. DR. DR? Eita. Estradas e rodas. Departamento de Estradas. ANEL. Não, é. Agência Nacional de. Não, ali é Anatel. Não. Mas tem ANEL também. ANAEL, sei lá, tem aí na. ANAC. Nem ANAC, não. Aqui tem um ANEL, é a Agência Nacional de Esportes e Lazer, não, sei lá. Agência Nacional. ANAC? Agência Nacional. Não é ANAC, não, mano. Não é ANAC, não. Não, tu falou. ANEL. ANAEL. Coordena Aeroportos. Com um dedo aí. Com certeza que esse dedo aí, né? É, aquele DNA. DNA. O que a gente mais tem certeza é esse dedo. DNA. O que mais tem certeza que não foi da gente. DNA. Identificadores da D. Departamento de Aviação e Desporto. Dades. Nossa, Desporto, diga aí. Aviação e. E DAI, que é de Aviação Internacional. Não, Dan, não, Aviação Nacional. Navio de Colombo. Mas é que... Navio de Colombo. Nau. Não, aí. Nau é. Não, Nau é um negócio que você é. Mas tu crê que eles não pode mudar isso aí? Esse pessoal, vamos protestar. Navio de Colombo. Aí bota três letras. Porque, caravela não pode. Não pode ser nada assim, de navio mesmo. Pessoal do jornal aqui, a gente protesta aqui, esse caso palavra está altamente, altamente sem. Pô, como se chama? Sentido. Cabra estilo que se põe nos no seus animais. Eu sei isso aqui. Vou lembrar agora. Arreio? Arreio? Ah, não. Arreio ou não? Não, quantas palavras? Pé, quantas palavras? É quantas palavras? Que se põe aonde? No focinho do animal, cara. Quantas letras? E tem um C logo. Cabrito. Aco. Eco. Eca. Tá ligado que na internet o cara acha isso não funciona, eu sou meio retardo. Uhum. Se eu me arretar, eu rasgo o jornal logo e acaba esse negócio. Se eu me arretar, eu paro essa porra aí. Me arretar. Se me arretar, eu jogo água em cima agora. Café frio. Mas então eu no banheiro, sabe? Mas então eu jogo lá no, na Praça do Diário ali, no, na cara do. E o cara que fez isso aí? Tem nome do cara aí? Mandando e-mail pra ele. Que prisioneiro que faz esses caras. Que não faz mesmo. Mas são esses caras aí. Não. Eles. Os caras que bola isso, é? É. O cara tá precisando de mais presidiário na sociedade, né? Era um bolo de aí também. Vamos ver lá, Zé. Isso aqui foi como? Na época que o Paulo foi. Vamos assistir o. O Imprisonment. Parou. Vê lá, Zé, vê lá. Vamos lá. bando de fracassado. Tá? Vamos pegar aqui. Fala assim, fala o enunciado e diz a resposta. Ah, ok. Apertado, comprimido. Adstringido. Eita! Dá pra saber. É tua. É relativo às maçãs do rosto. O quê? É. Não. Malar. É. Isso aqui é o quê? Não tem nada aqui, né? Vai ficar certo. Dois cantores a entender. Djavan. Djavan. Tá vendo? Lá, é. Como não ser Rita e Maia, né? Ó. Felídeo da Savana. Leões, cara. Leões. Palhaçada, velho. Plural. Se não é, até eu boto um golpado aqui. Se não é, até eu boto um gato. Não. É daqui pra lá, né? Não, então, lê assim, ele tá dizendo só que é nessa linha aí. Pode escrever pro lado de cá. Como? Em cima de leões. A-R-A-M. R-A-M? O que? Aquele de aviação, é? Não. O do computador, aquele rival dos PCs. Ah. É Mac-Man. É Mac-Man, né? E de vida da África, né? Não, R-A-M que você botar aí. Não, é N-A-R. Nah. De que é isso aí? É um filme de coração. Filme? Na. Com aquele ator nah. Stuttgart fez. Solta o cabo da nau. Aranha que não tece. Ame? Aranha que não tece. Ame? A-M-I, nada a ver. Tá errado. Aranha que não tece. Não é retardo. Ah, bota o tarão. Ah, pai. Bota o cara que gira. Aranha. R-A-M, taranha. Irmão, cabre. Assaílio que se põe no focinho dos animais. Acaimo. Ninguém ia pensar nisso. Acaimo, de acalmar. É o Acaimo. Acaimo. Essa aqui, ó. Última instância da justiça trabalhista. A gente nem viu isso. Última instância. Superior Tribunal. STJ. Não. Três letras. Ele começa com T. Tribunal. TSE. TSE, Tribunal Superior não, trabalhista, Eleitoral. Trabalhista. Justiça Trabalhista. TSE. T. Não. TST. Não. Tribunal. Três Superior do Trabalho. TST. Vê lá embaixo lá um. Sim. Olha aí, TST. TST. Eita, que era anal mesmo. Tá vendo aí? Adoro menino. Meu irmão, esse jornal. É pau, pô. Não, você. Nada a ver. Você tem que. Tem que ser doido pra fazer. Tem que ser doido, tem que chutar. Você vier, como é? Ofende, molesta. Navio de Colombo. Não. O que navio? Vai ver uma coisa aí. Vai ter a ver com Colombo. O nome do navio. Você fica ligando a Colombo, né? O nome do navio. Como é o nome do navio? Vai ver, era uma espécie da época. Mayflower não, né? Chamava de nau mesmo. Mas não é só da época, não. Olha, é Mayflower não, né? Mayflower é que veio pros Estados Unidos. Ofende, molesta. É o que lesa a pessoa. Lesa? Eu ia demorar. Lesa, com Z? Lesa. Com S ou com Z? Agora com é S aí. Com S, não. Sim, lá, vamos ver na próxima frase aí. Se... Alterar. Baixa isso pro desajustar. Alterar. Nada, não sei se tu não aí. Desmantelar. Aqui é D mesmo, né? Não? Desarrumar. Desarrumar. Se eu me arretar, eu boto aqui. como é que tem? Desativação. Como é que é? Alterar. Desastre. Não, alterar. Alterar com 2, 4, 6, 8, 10, 12 letras. Alterar. Desconsumar. Desajustamento. Desajustar. Tem certeza que ali é regime? É regime. Desas. Desassimilar. Então isso aí, aí mesmo. Contribuir sem saber mesmo. Ah, é desassime. Remate, conclusão. Remate, conclusão, fim. Remate, conclusão, né? Fim. Conclusão. Com três letras? Com três letras, tem o F e o I. Rápido, ligeiro, é. Agora. Ágil. Boa, Sérgio. Isso é feio, Sérgio. É líquido, não sei o que, Yoda. Iode. Elíptico. Elíptico. Tem é seis letras e tem oide no fim. Se não é retal, boto. Tirenoide, não é. Oide? Cortado com faca. Que... Ovoide. Nunca jamais. Ovoide. É o que, ovoide. Elíptico. Com seis letras. Ovoide. Ah, é, cara. Porque a gente tá esquecendo do. Cortado com faca. Não faz sentido agora, a gente sabe, mas essa palavra que muda. Aqui dá. Inciso. Como é? Cortar? Cortado com faca. Inciso. Incisão. É. Relativas. Eu misturia até que eu diria. E aqui que é. Multidão. Multidão? Isso com é um R. R-O. É. R-O. Rol. Roa. Roy, todo o alfabeto, vamos lá. Roa, Hobby, Rock, Roe, R-O-R, Ró. Ró. Multidão com três letras. No popular. Popular. Foi a mãe dele que inventou. Eu vou você, dar, inclusive, eu... você vê muitas pessoas falando isso na rua, né? Olha o Ró de gente ali. Eu diria Moy. Moy cairia bem. Perdeu o vício. Eu não estranharia se ele dissesse Moy. Não. Indivíduo África Oriental. Somal. Com seis letras, indivíduo da América Ocidental. Somali? Ia demorar sem fazer isso. Somali. Isso, eu pensei. Autometrista. Não. Isso aqui é o quê? Mau hábito brasileiro quanto à saúde. Automedicação. É, automedicação. Com relação à alimentação, cara. Saúde. Ah, sim. Automedicação. Aí o cara tava viajando, velho. Com relação à alimentação. Isso aqui, faltam duas letras, eu não sei, cara. Diz aí. Que perdeu o vício. Perdeu o vício. Aí tem... Ah, peraí, agora já tá tem. Arelecide. Faltam duas letras. Arelecide. Só se tiver alguma coisa errada por aí. Porque... Amarelecido. Amarelecido. Problema que o cara tem que interpretar mesmo. Falar desse mãe aqui que não é aqui. Sim, tem que interpretar. É ali. Sim, mas aqui também é O, não é? Aí, ó. Mas tem que interpretar a mente do cara. O que o cara queria. Entendeu? Oi, é Aio mesmo. Aio, aquela palavra Aio. O que é isso aí? Filha de Santos. Filha de Santo. A lei servia como Aio, cara. Não é Aio, não, é Iau. Ou é Iau. Iau, Aio